baby. Muitas falhas, chato, gasto, cheio de manias e lembranças, ah, ah, e lembranças, ah, ah. São tantos ossos divididos em mim, sangue da sede subindo, alimento mutando. Foi Deus que me fez assim, e também você. Olhos vertos, mãos pés me mostram. Deus é um abiaí. Agradecer, contato, o Fiscar. Me atrai o caminho muito mais. me deixa confuso. Planto flores no cimento. As palavras dizem um certo desconfio do correto. É. Uma pessoa me atrai o caminho muito mais. A clareza me deixa confuso.

jornal. Eletrônicas, senhoras e senhores, mais uma vez, mestre Carlos da Fé, São Carlos da Fé. Contenioso a onda toda da apresentação. Eles chegaram com um grande esforço.